Mas acho que tá na hora de começar, né? Pode ser. Vai ficar até amanhã. Como é que nós vamos começar? Ômega, só ômega. Pra gente saber já. Porque não dá pra gente começar do mesmo jeito que a gente começa lá, tá ligado? Não, alguém fala... Oh, vai lá, Rafael, você que fala mais. Esse daqui é o câmera de eixo. Aí rola, volta a vinhetinha. Olá, sejam bem-vindos. Esse aqui é o novo podcast Quebra de Eixo. Nós estamos todos reunidos hoje. Quatro elementos para falar sobre cinema. E hoje nós vamos falar sobre um filme muito especial para todo mundo aqui. E é isso. Eu sou o Rafael. Pensei que você ia falar quatro elementos. Fogo, terra, água, ar. Vai, planeta. Coração. São cinco. E cinco? Você tá vendo a mais japonês do caramba? O coração é o quinto? Coração, mano. Ah, tá. Desculpa. Bem, eu sou o Marcos. Eu sou o André. Eu sou o Elton. Porra, eu sou o Rafael de novo. E é isso aí. Bem-vindos ao Quebra de Eixo. Aê! Hoje a gente vai falar sobre um filme que, como eu disse, é especial para todo mundo aqui. A gente vai falar sobre um novo Star Wars. Eu sei que é meio escroto, né? A gente começa o primeiro episódio falando sobre uma franquia gigante, né? É, isso pra explicar também o nosso... É. Provavelmente o que a gente vai fazer é toda semana falar de um filme ou de... Ou de um diretor, ou de alguma coisa ligada a cinema. É. Exatamente, mas vai ter um tema assim toda semana, provavelmente um filme ou uma série. É, ligado ao áudio. É, eu acabei de perceber que eu devia ter explicado o que era o programa e eu não fiz isso, né? Ah, por isso que eu tô explicando agora, Você já fez o teaser do que vai ser o Star Wars, e agora a gente explica o que vai ser. É, então, essa semana a gente vai falar de Star Wars. Se você tem alguma sugestão de temas, ou filmes, ou séries, ou, sei lá, quadrinhos, ou qualquer coisa, música. Manda via carteiro. Telepatia. Exatamente, pra gente que a gente vai tentar levar em consideração algum dia. É. Na verdade, eu acho que seria interessante a gente abrir uma página no Facebook com as coisas até pra divulgar o material do podcast, como Sim. qualquer outro podcast Sim. no mundo faz. Provavelmente... Ou você vai fazer vai isso, estar no provavelmente. Então procura Quebra de Eixo lá no Facebook, você vai achar. E vai ter uma página do Twitter também, um Instagram. Isso. Um Snapchat. É um... Um canal no YouTube. É um canal no YouTube. Canal do YouTube, com certeza. A gente vai fazer Periscope também. Tinder. Também. A gente vai ter o Catarse também. Vai ter o Catarse, é óbvio, porque a gente tá precisando de uma mesa blindada. Porque tá foda. Ou de um gravador com mais entradas de microfone. Sem dúvida. Ou de uma casa que não fique em cima de uma antena de rádio. Vamos falar de Star Wars, mano, pelo amor de Deus. Vamos. Tá todo mundo cansado de falar de Star Wars já. Mas vamos falar de Star Wars. Eu vou ser sincero agora com vocês aqui. A gente falou de Star Wars pra caralho já. Já, tipo, acho que todo mundo já falou de Star Wars muito. Star Wars. É que não tinha mais nada pra falar. Agora apareceu, né? A gente vai fazer um especial de Oscar. Que vai começar semana que vem. Sim. Que a gente, tipo, não teve tempo de assistir os filmes ainda, então... Quer dizer, eles, né? Porque eu já assisti. Eu vou na estreia. Aí eu vou em todas as estreias. Aí eu sou demais. Não, os filmes que eu assisto, eu não tô no Oscar. Vou fazer o quê? Ah, desculpa. Nossa, filha da puta, diferentão. Mano. Eu só assisto filme que não vai pro Oscar. Eu só assisto filmes que vão pra Cannes. É, ué. Eu assisto, eu não vejo essas coisas de Oscar. Que porra é essa, Oscar? O último prêmio que eu assisti em filmes foi o BAFTA. Ele assiste os Sundance também. Ele gosta de ver o que tá. Gosta de estar em voga com o independente, o cinema independente americano. Sempre. O legal da gente falar de Star Wars, né, gente? É que Star Wars. Você pode assim, começar. Eu posso começar? Pode. Tá, vou. O que você achou de Star Wars? Mas o que é Star Wars? Star Wars, cara, foi um filme que é uma franquia, né? Desenvolvida por um rapaz barbudo, gordo, filho da puta, chamado George Lucas. Anarquista, George comunista. Ele era comunista, será? Antes, pra fazer aqueles filmes tipo THX e tal. Quer dizer, é bem bizarro esse filme, né, na verdade. Não, eu curto ele também. Ele tem cara de ser aquele nerd que não se preocupava nada com política. Parece que ele gosta tanto de política. Não, não, mas ele gostava política, tipo, no Império Intergaláctico, tá ligado? Entendi. Não na Terra. Ah, sei lá, cara, o George Lucas foi aquele cara que, tipo, foi um cara que teve muita sorte, na minha opinião, assim. Não, ele tem a dose de ser ligeiro dele ali, sorte não é só que sorte, não. Mega cena, não. Velho. É. George Lucas fez outra coisa. O cara ele fez alguma coisa. O cara é o negócio. Fez o filme e, mano, segurou os direitos pra ele. Ele sabia o que ele tava fazendo, cara. Mano, o negócio... Não, e ele ainda fez o primeiro, tá ligado? Ah, mas eu acho que o lance também do George Lucas... Ele não fazia a menor ideia do que ele tava fazendo ali dentro de Star Wars. Ele sabia que aquilo ali ia dar um retorno pra ele. O primeiro filme foi salvo na edição, né? Foi mesmo, cara. A mulher dele, né? Isso, tipo... Casablanca foi escrito quando tava gravando, tá ligado? É. Tipo, isso não entra em... E teve alguns diretores. Tá, não, é um demérito. Não necessariamente. O, tipo, não, o filme não, tem não que estar tá pronto quando o filme tá pronto. É um demérito antes pro diretor, eu digo. Não, necessariamente. Lucas. Não, acho que não. Aí, cara, Chateau não ficou 15 anos sendo feito, não tá aí... Qual filme? Chateau, o Príncipe do Brasil, sei lá o nome dessa porra. O Rei do Brasil, Rei do Brasil. É, tipo, eu acho que, tipo, não necessariamente. Tipo, tem um monte de diretor que acha o filme só na edição, tá ligado? Mas, porra, o negócio também é que o George Lucas, ele... É, mas ele não era o editor do filme. Mas é que ele não tinha maturidade, cara. Tipo, a maioria dos diretores não são editores. O George Lucas, ele não tinha maturidade cinematográfica, velho. Tipo, por exemplo, a coisa do Obi-Wan na Nova Esperança, velho, foi um bagulho do tipo... Caralho, olha só... Tem o livro do Joseph Campbell e ele tem que matar o mestre. Então, vamos matar o Obi-Wan? Ah, vamos matar o Obi-Wan. Não, eu discordo. Eu acho que tipo, ele fez tudo muito pensando na jornada do herói, tá ligado? Não, não. Ele, no roteiro original, não tinha a morte do Obi-Wan. Não, tanto sim, é que mas a mulher dele... Né, mais uma vez, tá ligado? O que importa é tipo, um filme pronto. No momento que ele teve tipo, a ideia do tipo... Caralho, eu tenho que matar alguém porque não tem um clímax de um personagem valioso. A mulher dele não suportava o C-3PO. E uma das coisas que ela queria é que ela matasse o C-3PO. Ela ia matar o melhor personagem da franquia logo. Não, é o mais irritante. Deus. Sério? Deus, é filme. Chato, eu mano. Gosto dele pra caralho. Ele é o Jar Jar Binks dos filmes antigos. Exatamente, ele não, é o Jar Jar Binks. Não, peraí, O C-3PO não é o Jar Jar Binks dos filmes. Ele é o Jar Jar Binks. Assiste os filmes de novo. Mas você sabe por que que... Assiste os filmes de novo. Isso? Parece assiste que eu não assisti esses filmes milhões de vezes na minha vida. Assiste os filmes de novo. Eu acho o C-3PO e o R2 os melhores amigos cônicos da história. Eu acho aquele começo do filme, que começa com o R2 e o C-3PO saindo correndo assim na nave. Ninguém tá vendo, André. Eu já acho isso sensacional, mas eles vão entender como eu fazendo assim na nave. O André tá movimentando os braços igual um robô. E todo mundo vai... Enfim. Eu acho aquilo sensacional, que um puto começo. Sabe por que você gosta do C-3PO, cara? Por quê? Porque você é chato que nem ele. Ah, vai se fuder você. É por isso que você, sei lá... Filho da puta. Ih, perdeu a argumentação. Perdi a cabeça. Mas assim, cara, qual é o ponto assim, que a gente tem que levantar sobre a saga do Star Wars antes da gente chegar ali no episódio 7? É que ele fez 3 grandes filmes, depois ele fez a trilogia ruim, né? O prequel. A prequel, que tem gente que gosta, né? Assim. Não, foi sucesso. Sim. Mas... quando lançou, ela recebeu muito... Não, até hoje ainda tem gente. Muitas críticas boas, cara. A não ser, tipo, a galera que é, tipo, fanboy, tipo, a maioria das pessoas gostam. Ou realmente não ligam, não se importam de ser ruim. Cara, pra mim só tem um motivo pra não gostar da trilogia nova. E esse motivo se chama Midichlorians. Isso é realmente uma coisa muito ruim da franquia que ele colocou aí. Não sei porquê. Cara, foi ele já explicou isso alguma vez? Cara, eu não sei, mas eu acho que ele é meio frustrado pelo fato de que Star Wars, de fato, não é uma ficção científica, e sim um filme de fantasia, que na verdade é um filme de samurais no espaço. Aí ele pensou assim, caralho, beleza, eu criei um esquema que é que nem a força, e a galera tem uma pegada super espiritual e tal ali, e eu quero cientificar essa merda. Aí ele criou os midichlorians pra botar na trilogia... Da não, sim, é isso que eu tenho vejo, muita assim. Impressão. Mas eu queria, sei lá, ouvir na boca dele por que que ele criou os midichlorians. Era pra dar um motivo pra Anakin tá ali? Não sei, mano. Cara, o que eu acho também é que... É um motivo, tipo, de achar ele, tá ligado? Mas é só, tipo, como eles vão achar um moleque no meio do deserto? Porra, no deserto os caras não usam aquele pauzinho com duas saídas assim pra achar água, mano? Usam um bagulho daquele mas pra achar um isso Jedi, seria mano. Tão estúpido quanto, sim, tá ligado? Na realidade... Ah, mas se, ia ser um bagulho espiritual, não ia ser científico, eu pelo acho menos. Que mas não é, tá ligado? Eu acho que a parada é. Que seria a solução era, tipo... Seria uma coisa física, sabe? Se o Anakin é... Só um minuto. Se o Anakin é um personagem que tem... Dragon Ball, caralho. Sim. Eu acho que, bom, é porque no último... Caralho, eu tô tentando falar a mesma coisa. O que você tá falando deve ser uma merda, mas fala. Você tá demorando muito pra falar. Cara, o negócio é que eu acho que, assim, o Anakin, ele é um personagem que, se ele tem uma se a força é tão presente, era fácil dos outros caras sentirem no universo a presença dele. Não precisava dos midichlorians pra explicar isso. Pelo fato de que, tipo, todo mundo que tem a força reage à força. Por exemplo... eu vou dar um exemplo meio chato, que não assistiu Star Wars 7, foda-se, se você não assistiu, mas eu vou... Ah, não, todo mundo não assistiu. Literalmente. Mas o ponto é, não, apesar de que a Leia, ela apresenta a força, mas ela não teve um treinamento de Jedi, quando se tem a morte do Han Solo, ela sente a perda na força. Quando o planeta dela explode, no primeiro filme, o Alderaan, eu sempre falo o nome errado do planeta, é Alderaan, né? Não sei. É. É, tipo, quando o planeta explode, todo mundo que tem controle da força consegue sentir isso, tá ligado? Então, tipo, não tinha necessidade de você pegar os midi-clones pra dizer que aquele menino é foda. É só você sentir a presença dele na força e ter essa noção, tá ligado? Não, e acontece com a Rey. É que a gente não sabe que é a Rey que eles... There's Awakening, tá ligado? É que a Rey ainda tem muito a chance de ser explicado e ter uma salvação aí nos próximos episódios, né? Isso, então... é. Não, mas aconteceu que, tipo, ah... No momento, o mestre, tá bem cagado. O Snoke e o Rylo Kane... O Rylo... Rylo Kane, mano. Rylo Kane. Caralho. Kylo Ren. Nossa, eu inverti o nome do cara. O emo que e Mongol, o mestre hein? Dele... Kylo Ren, cara. Adam Driver. É, whatever. Mas a questão é, tipo, não necessariamente... É ela, tá ligado? E, tipo... Não, sim, eu tô falando que teve alguém, algum... Ele teve falou, isso. Tipo, teve um despertar da força, mas, tipo, eles nunca explicam o que que é isso, tá mas, ligado? Tipo, eles não precisaram se, explicar, tipo... entendeu? Não, não, porque pode ter sido, tipo, o despertar da força que, tipo, causou ela, tipo, a sentir a força, tá ligado? Não o contrário. Que eles nunca explicam. Às vezes eu fico me perguntando com relação o que é o despertar da força em si. É, se é só a Rey ou se, tipo, despertou é, o Jedi, exatamente. Sabe? É, o Rylo não, King. Eu acho que, tipo, não necessariamente o Jedi, tipo, mas a, tipo, a energia cósmica, sabe? Não, tipo, faz sentido. O despertar da força, não necessariamente, tipo, de alguém que usa a força. Tipo, a força tá se manifestando e todo mundo é, que tem ela, ela tava, vai ela saber. Tava, tipo, ela tava tava, em baixa. É, tá ligado? Ela tava em stand-by lá. Faz sentido. Tipo, alguém foi lá e apertou o botão. É, exatamente. É tipo um vulcão, vamos dizer assim, sabe? Que tem erupção. O grande mistério... Cara, eu pensei nisso, genial. Tá ligado? Mas, assim, eu não vou falar isso. Agora eu vou falar de Dragon Ball. Quem não entendeu, por favor, né? Se você não entendeu, você tem que entender que a sua lava vai, vai espalhar. Vai escutar uma música chamada Xalá, Retxalá. Não, digita no Google como um vulcão que entra em erupção. Puta que pariu. There has been an awakening. Have you felt it? Vocês assistiram o filme? O que vocês acharam do filme? Ah, eu tô meio em dúvida, se vocês quiserem falar aí. Como assim tu tá em dúvida, velho? Fala o que você acha. Não, eu gostei. Você vai ouvir nossa opinião quando pra eu falar saí, assim, quando eu saí falar. Do cinema, eu saí gostando, mas eu saí como se, tipo, eu tivesse sendo forçado a gostar, como se dentro de mim eu não tivesse gostado, eu tivesse achado o filme uma merda. Você é desses. Você gostou ou não, então? Ah, eu não meu. Sei. Então eu quer confuso. Dizer que você é poser, é isso? Foi tudo por não. Pressão da sociedade. Eu acho que sim, porque assim... Eu achei esse filme repetido pra caralho, achei ele cansativo, achei que eu fiquei com a impressão de que eu já tinha visto aquela merda e as coisas que ele traz de novo são muito poucas e fracas pra um filme desse tamanho. Ele é uma grande releitura da Nova Esperança, né, cara? É, mas isso é uma merda, eu coloco coisa nova, me apresenta coisas novas. Ah, pode ser uma releitura. Não. Cara, mas... Eu acho que tipo uma coisa antiga bem feita, tipo... E você também, de não, Creed? Mas eu acho que você mas tem... Creed, ele se apropria de elementos bons do rock, tipo a trilha, e ele só usa em poucos elementos, não é o filme todo. Mas eu acho também, cara. mas tu tem que entender, não, né? Que é tipo assim, cara. Os caras quiseram revitalizar a série. Então, tipo, eles pegaram... Ah, revitalizar é refazer pras crianças, é isso? Então eles revitalizaram bem pra caralho. Basicamente, é a mesma coisa que eu tô falando. É exatamente. O filme foi feito pra vender pro público novo também. Então, eu acho que... O que que acontece? É, eu acho que o J.J. Abrams, quando ele pega esse filme, ele não ele foi o melhor diretor escolhido pra isso, porque ele é um cara que não arrisca. Saca? Sim, sim. Ele sim. Não arrisca. Ele é o cara que sabe fazer aquele filme que é tipo assim, a galera vai gostar. O arroz e feijão. É, bem exatamente. Feito pra caralho, temperado, caralho, que arroz e feijão. Ele é muito delícia. Bom em emular outras coisas, né? Exatamente. Sentimentos. Então, tipo... Não, ele pega, tipo, o Super 8, ele tenta emular, tipo, o Spielberg, tá ligado? Claramente, assim. Totalmente ET, aquele sabe? Filme. Totalmente. Mas o espírito de ET, no caso, né? É, o ET e o Encontros também. É, era o que eu ia falar. É, mas assim, bicho, eu acho que tipo, eu acho que era necessário, entendeu? Agora vai entrar o diretor novo, que é o diretor do Looper, né? É. E eu Ryan realmente... Johnson. Esse filme é bom? Cara, eu não gosto, velho. Eu mas gosto. Ele fez outros dois filmes bons. Eu tá. Gosto. Quem não gosta de... Ele fez o Brick. E eu, tipo, por mais que tipo, não gostem dos filmes, é um diretor com personalidade, que é totalmente diferente. E tem uma coisa muito diferente nesse filme do sétimo. Que é ele tá escrevendo sozinho o roteiro. E vai dirigir o filme, entendeu? Então, claramente, é um filme mais de autor. O Ryan oitavo? Johnson está roteirizando e vai dirigir o filme. Eu achei sozinho. Que o JJ tava escrevendo também, não? Não, não, é tá só ele. Tá só produção. O roteiro é do Ryan Johnson. Que foda. Por mais que, tipo, claro, eles devem ter conversado a história. Ah, não, sim. Mas o roteiro é do Ryan Johnson. Ele tá escrevendo tudo, tá fazendo tudo sozinho. Sim. Cara, que bizarro, velho. Porque eu fico pensando no seguinte, velho. Tipo, Rogue One, né? Que vai ser o próximo que vai sair agora. Que é sobre o plano da Estrela da Morte, blá, blá, blá. Tipo, porra, para pra pensar. São, tipo, se não me engano, 4 roteiristas em cima, tá ligado? E tipo, nem é um filme... Não é o mais esperado. Ele não é mais esperado que o 8. Mas isso é super comum. Mas a questão é, ele... Tipo, a Disney... Por isso que eu acho, tipo, incrível, assim. Porque a Disney comprou a ideia dele de, tipo, dele ser um roteirista-diretor. Pode crer. E eu acho que, curioso, tipo, isso mesmo. Por isso que eu acho que é fundamental ser o J.J. Abrams por um primeiro filme. Porque... Que era o principal que, pra mim, ele conseguiu. Foi, tipo, restaurar, tipo, a mágica do Star Wars. É. Tipo, a Star Wars, tipo... Sim. É, em 77 foi, tipo, um blockbuster. Tipo, foi o segundo inventou, tá ligado, o negócio. Que, tipo, todo mundo foi no cinema assistir. E, tipo, não é assim, ah, só os nerds foram assistir. Não, todo mundo foi assistir e todo mundo, tipo, amava Star Wars. Hoje em dia, o que acontece? Tipo, os fanboys e nerds se apropriaram do negócio e todo mundo, tipo, dá risada de Star Wars. Era isso, tipo, 6 meses atrás era isso. Todo mundo dava risada de pessoas que usavam Star Wars. Puta, você gosta de Star Wars? Nossa, você é mó nerd, hein? Aí o que ele fez? Transformou, tipo... De volta nessa, tipo, na maior franquia da história. Eu sempre achei Star Wars algo tão... Tipo, e fala assim, não, Star Wars não é coisa de nerd. Tipo, Star Wars é, tipo, pra todo mundo. É uma coisa mágica que, tipo, vai encantar todo mundo. É uma coisa da Disney. Sabe uma coisa? Agora que você falou argumentos. Um negócio, eu tava parando pra pensar que, realmente, cara, o J.J. Abrams é um ótimo emulador, velho. É. O Missão Impossível 3 é o maior resgate de Missão Impossível 1. Sim. Depois da merda do 2, né? Não, mas também, é... Tipo, ele emula, tipo, jogando uma coisa mais pop, assim, tá ligado? Mais ele, tipo, um dá uma lustrada. Caralho. Ele pega, tipo, aquilo e dá uma lustrada, que é exatamente o que ele faz no 7º filme. Ele pega, vamos refazer aquilo, mas vou dar uma lustrada pra parecer novo. E eu acho que, tipo, isso é válido, porque, tipo, Star Wars precisava ser revitalizado. Não, tipo, com precisava certeza. De, tipo, deixar de ser piada pra ser uma, tipo, franquia grande. E outra coisa, cara, os caras criaram, tipo, tudo bem, a galera pode falar o que quiser do Kylo Ren e tal. Certo? Eu gosto dele. Certo? Mas... Tem uma cena mais fodida em Star Wars, sinceramente, com o uso da força, certo? Em filmes. Do que aquela cena que ele para o blaster. É. Aquela cena é foda. Que mais mostra o, tipo, potencial de, tipo, que é ser um ser poderoso nessa, nesse universo. É uma puta apresentação mesmo, né? Caralho, é velho. Logo no começo. Ali foi, tipo, um é puta foda. Tapa na cara, tá ligado? Porra, Stormtrooper. E ele já chega naquela nave também. Dele, que é muito foda, aquela nave Sim. louca dele. E parece o Stormtrooper um pouco que sangra, nave... cara. Você viu sangue de Stormtrooper, cara. O Stormtrooper marcando o outro. É, os Stormtroopers, no geral, eles estão mais críveis, né? Tipo, eles, quando eles tomam um tiro, eles saem voando por aí, eles sei lá. Mais um monte de clone, né? É, não, né? Mas eles não são clones desde o... Não, eles só são clones. Eles só são clones no 1, 2 e 3. O Jorge nunca chegou a falar, tipo, no 4, 5, 6, eles também eram clones ainda. Eu sempre não, achei cara, meio cagada essa coisa de um clone. O George Lucas falou. Eu tô falando que eu falei. George Lucas falou isso. Mas eles faz eram sim, faria, declarou isso. Faria sentido eles serem clone troopers, você não acha, não? Porque, porra, quem tomou... Eles compraram aqueles clones pra tomar... Império, eu acho muito, muito estranho, principalmente por causa do terceiro filme com relação a isso. Mas, enfim, né? Não, não. Quem falou isso foi o George Lucas, não fui eu. Tá, não tô... Eu achava que eles eram clones dos filmes dos primeiros. Não, não, eu achava que eles não eram produções só, tipo, que... O Luke não tem a mesma altura do Han Solo uma hora, tipo, eles... Eles fazem eles a piadinha não, eles não têm a mesma piada sempre. É, mas... É, eles não têm a mesma altura, eles que são iguais, eu saiba, tá não, cara. Eles são... Porque no 1, 2 e 3, eles são os clone troopers... Não. No 2 e 3 só. Não tem clone. É. Perdão, 2 e 3. São os robôzinhos toscos. É. Aqueles robôs. Uma coisa que eu sempre perguntei, por que os robôs têm patente, mano? Aqueles droids. Tipo, tem o droid capitão, o droid tenente. É robô, mano. Droideca. Porque... Mas, sei lá, faz porque uma o rede é burro, neural em vez deles. De criar uma coisa nova, cria, tipo, imitação da vida. Uhum. Tipo, mas... pra mim faz todo sentido do mundo, tá ligado? Você pode criar, tipo, um novo ser. Você vai criar, tipo, uma imitação do homem. Mas não é, uhum. Mas não é o humano que fez isso. Mas é antropocêntrico, né? Mesmo que não seja humano. Eu só tô falando que não foram humanos, foram tipo os aliens. O que que vocês acharam do desenvolvimento do filme, assim? Não, é bom, não é ruim. Meu único problema é que ele parece ser um filme que eu já vi. Eu acho que tem problema o último ato. Eu acho é, que... As resoluções são fracas. E acaba meio, meio apressado, né, o último ato. É, tipo, e não... O planeta tá explodindo e, tipo... É que pra mim, tipo, realmente não precisava daquela porra daquele planeta Estrela da Morte. Acho que, tipo, isso podia é ter sido outra caralho. Coisa, outra... Outra, tipo, tensão, assim, no final. É, super arma intergaláctica é um bagulho que já tá cansando eu, mesmo. Eu acho são que três filmes sido, com, né, cara? Poderia ter sido, tipo, uma perseguição. A segunda é bem da hora. Porque eles não conseguem fazer ela ficar pronta mesmo. É. Né? Ela tá funcionando, mas com poder limitado. Agora, e, sei lá, é da hora. Eu gosto da ideia da Starkiller, né? Que é essa estrela nova. Tipo, pensando no... Na verdade, eu não gosto da ideia dela sendo utilizada no filme. Sei lá, parece uma coisa texana, maior, mais barulhenta. Mas é porque eu gosto da ideia de que ela absorve a energia do sol daquela galáxia, certo? Aí ela converge os raios e ela acaba com o resto da constelação. Eu acho que seria uma história legal pro universo expandido, tá ligado? Eu concordo com isso, é isso que eu acho. Pro sétimo filme. Eu acho que existe isso no universo expandido, no Legends. Eu tenho que dar uma olhada depois. Mas eu tenho quase certeza que existe uma nave parecida, assim. Que eu não lembro agora. Que se apropria da energia do Sol pra se abastecer... É, não exatamente disso, mas de uma Estrela da Morte que é maior e mais potente e etc. Uhum. Mas é foda, né, cara? Isso é uma coisa que eu acho cagada nesse filme... A primeira ordem, ela tem muito pouca explicação em volta dela, sabe? Mas é tudo jogado, tá ligado? Tipo de entrevista do J.J. Abrams é que, tipo, ele se baseou mais ou menos de quando, tipo, o nazismo caiu. É, um monte de, tipo, nazista veio pra América do Sul, principalmente na Argentina, e, tipo, se reinstalou aqui. Aí ele falou, tipo, imagina se esses caras, tipo, tivessem se unido e tentado, tipo... Levantar, tipo, um quarto height aqui na América do Sul. Não, tudo que bem. Que é basicamente, tipo, o que a primeira ordem é. Tipo, o Império caiu, aí, tipo, uma galera foi pra um canto do universo e começou a, tipo, reestabelecer lá. Uhum. E, tipo, lembrando que são, tipo, sei lá, uns 25 anos depois. Ó. Eu vejo mais como uma relação de Primeira e Segunda Guerra. Como se, tipo, a Primeira Guerra fosse o Império e a Segunda Guerra fosse a Primeira Ordem. Tipo, o que restou do Império tentando restaurar o que eles já foram, entendeu? Mas o filme dá muita pouca informação pela história, pra você pela história isso, da cara. Alemanha é mais ou menos isso, né? A Alemanha perde a Primeira Guerra, aí eles não têm mais nada, eles estão acabados, e eles tentam se reestruturar de novo e criam o terceiro Reich. Não sei, mas acho que... Mas o filme dentro dele dá muito... É um pouco mais tipo, de pessoas exiladas, tá ligado? Não, porque eles não estavam no foco, sabe? Pelo menos eles parecem estar, tipo, eles montaram isso aqui lá na casa do caralho, tá ligado? Uma coisa que eu achei massa também foi dar nome aos Stormtroopers. Isso foi uma coisa que eu achei massa. É, essa origem dele. Da origem a eles, né? Isso é bem legal. Isso é bem legal. Pô, o nome... Sei lá, que tipo, eu acho que isso tudo tipo, influencia muito pouco no filme, assim. Isso não, é, tipo, sim. É coisa que a gente se preocupa porque a gente tipo, gosta de Star Wars, tá ligado? Mas, tipo, pro funcionamento do filme mesmo, tipo... Outra coisa meio assim, que não importa muito pro filme, mas que eu gosto, que eu também li das entrevistas do J.J. Abrams, é que ele teve uma aproximação com uma estética que tipo, ele não tava tão acostumado assim. Ele, sei lá, se inspirou um pouco em Malick, não sei se vocês viram isso. E acho que tem mesmo um pouquinho dos cenários muito abertos, a Rey atrás daquela... Não, eu acho que tipo aquela primeira cena da Rey é tipo muito foda. Muito foda. Que ela tá, tipo, mostra tipo aquela nave gigante Constantemente tem. Mas eu acho que assim, o filme vai passando e ele vai perdendo disso. Ele vai tipo, agora a gente tem que ter umas ações com tipo, um avião. Eu acho que só tem mais uma vez que é no corredor do Han Solo, do encontro sim, dele com o Kylo Ren. Tipo, a única outra vez que eu vejo isso. Mas é o filme para, né? Uh-huh. No final. Uh-huh. Que, tipo, aquela cena não precisava ter sido ali, sabe? Você podia estar em outro lugar. Mas é uma homenagem boa ela ser ali. E ele cair e tudo mais. Não, mas eu acho que, tipo, eles não precisavam estar, tipo, numa nave, tipo, sabe? Uhum. Porque, tipo, parece que assim, a gente precisa estar com uma cena dessa dos heróis reunidos aqui pra assistir o Han Solo morrer. Ah, então, como a gente coloca eles aí? Puta, e se tivesse uma outra Estrela da Morte? E eles tivessem destruído. A gente precisa de uma cena com um monte de X-Wing. Puta, velho, que encaixa direitinho. Okay, mas é tipo meio uma ideia preguiçosa, sabe? Será tipo, que foi assim o brainstorm desse? Eu acho legal você tipo, fazer homenagem e emular, contanto que você tenha um twist. Uh-huh. Tipo, você podia fazer, tipo, nossa, parece muito a Nova Esperança. Mas chega no final, tipo, não, eles vão fazer outra coisa. Aí não, tem a Estrela da Morte. Não, é tipo... essa tipo, foi o que eu senti, assim. Uh-huh. Puta, legal, eles estão fazendo homenagem, mas tipo... Na hora de você dar um passo a mais, você não deu. Não anda pra frente. Cara, ué, não basta só botar uma mulher, tá ligado? Uhum. Eu fiquei indignado quando vi a Starkiller, que eu li assim, caralho, outra Estrela da Morte, cara, uma terceira, eu não precisava disso, cara. Soa muito repetido quando ela aparece, né? Caralho. Agora... Então, eu acho que seria legal, por exemplo, falar, tem outra Estrela da Morte, eles, tipo, destruíssem rapidinho, sabe? Tipo, fosse muito ridículo de destruir. E a história continuasse, entendeu? Porque aí sim seria uma surpresa. Porra, tem esse negócio foda... Aí você, não, bota uma bomba ali e explode. Eu acho que não caberia muito no filme, mas eu compreendo. Sim, mas tipo, se eles resolvessem esse problema de uma maneira mais fácil, sabe? Chewie, we're home. Outra coisa também que eu achei fantástico nesse filme, né? Finalmente a gente tem um ator principal que sabe atuar, que é a Daisy Ridley. Ela manda muito bem mesmo. É, porque o Sr. Mark Hamill não sabe atuar. Eu acho que tipo, a cena dele no final, ele já tipo, atua muito melhor do que os três filmes juntos elevado ao quadrado. Assim, sabe? Tipo, ele, sem falar nada, já atua muito melhor. E agora você tem atores bons de fato em Star Wars, né? Não, são atores bons. Sim, sim, concordo. Porque o único ator que poderíamos dizer que de fato era bom em Star Wars, era o Harrison Ford. Não, James Earl Jones. O Alec Guinness. ele é um bom ator, ele tá dá... Mas ele dos principais, é, né? Exatamente. Aí, tipo, é foda, cara, porque, tipo, Star Wars sempre foi uma série de filmes que tinha como ator. Eu acho que o Harrison Ford, ele não tá completo no ele tá velho. No Star Wars. Não, nos trilogia, primeiros, não. Ele usa o carisma dele pra fazer, mas ele tipo, é um ator, ele em é questão um de tipo, atuação mesmo. É que o personagem dele nos primeiros era muito bom, né? Mas ele depende do carisma dele só, né? Sim. Ele, tipo, não precisa atuar. Meu Deus tanto do céu. É que ele é o único que despontou mesmo como uma estrela de mas cinema. Mas, tipo, a Princesa Leia é fraquinha. Ela é fraca até nesse filme agora. Sim. Cara, vocês já ouviram a história de que ela tava sempre chapada? A Carrie Fisher tava sempre chapada. Não, você não viu chapada. A cena? Que tem uma cena do 3. Sim, a da unha. Tem uma unha. Muito tá? Foda. Dá pra você ver a unha que ela usava pra raspar a cocaína do pino. Muito foda. E descobriram, acho que foi, não faz muito tempo que descobriram essa unha dela, né? Eu vi faz pouco tempo. Falei, caralho. Mas a galera sempre tava chapada. É foda, cara. Porque ela é especial. É, o foda da Carrie Fisher, cara, até ela atua melhor nesse filme, por sinal. Acho que não, acho que ela tá com... Ela atua melhor. Ela tá muito, tipo, vovozinha. Eu gostei. Eu acho que ela, tipo, tá ali pra aparecer e não faz nada, tá ligado? É, na verdade, ela tá ali como... É porque, na realidade, esse filme novo, ele tinha que trazer de volta os atores antigos, porque é isso que... O fã velho era isso que ele queria ver, né? Puta. Então, tipo, só um segundo, Dé. Tudo bem. É tipo, uma coisa que é foda, cara. A cena, não tem cena mais bonita nesse filme. Quer dizer, tem sim, perdão. Mas tem uma cena que eu acho muito interessante, que é a cena onde a Leia se abraça com o Han Solo antes dele ir pra Starkiller e tal. Que se você para pra analisar essa cena e enxergar as outras cenas de Star Wars, você vê que tem um apelo muito nostálgico ali. Tipo, não é só o encontro dos dois que não se veem há muito tempo, sabe? É o encontro do fã indo encontrar os seus antigos heróis, né, cara? Mesma coisa do fanservice do Chewie We Are Home, que é quando eles entram na Millennium Falcon. Uhum. Pra mim, desnecessário também. Mas... Eu não acho desnecessário, não, cara. Eu acho até interessante um fator... Essa parte eu achei legal. Quando a Millennium Falcon essa surge cena no filme... Essa cena toda pra mim é, tipo, descartável. Cara, eu acho que é, tipo, mais uma vez, é tipo, um arte-manha, tipo, ruim do roteiro, tipo, não tem porquê eles encontrarem, tipo... Tinha outros jeitos, tá ligado? Então, tipo, tinha jeito pensar de outro jeito, entendeu? Não, com certeza, mas... Você achou forçado o encontro da Millennium Falcon? Eu acho muito, tá ligado? E é, tipo, muito, tipo, é muito direto, não, sabe? Natural, eles acabaram, né, de fugir e, tipo, aí o Harrison Ford entra no negócio. Aí ele fala, tipo, é muito conveniente. Ah, é que nessa hora eu fiquei pensando, tá bom, ele tá há muito tempo atrás dessa nave, ele achou agora. Ok, mas... Não, mas, tipo, a galáxia mas, tipo, é muito rápido, tipo, eles fogem, logo depois eles estão lá, tipo, e aí, o que a gente vai fazer? Pum, chegou outra nave. Mas é muito... Tipo, é muito rápido. Mas é que é muito pautado, né, cara? A Millennium Falcon, ela é um personagem de Star Wars, querendo ou não, né? Então, quando ela surge em cena, assim, se vocês assistiram na estreia, vocês viveram isso, assim. A nave subiu. Não, porra. Tipo, a nave subiu, a galera gritou no cinema. Quando na hora que o cara disse assim, ah, tem uma nave aqui sucateada, blá, blá, blá, blá, que é a cara da Millennium Falcon, né? Ela ser uma sucata e tal. Nessa hora eu já sei quem que era a Millennium Falcon. Você só conta também que era a Millennium Falcon? Sim, sim, sim. E aí, tipo, a nave sobe, é o encontro do primeiro personagem antigo no filme inteiro, tá ligado? É o momento que, tipo, você que é o fã velho que tá indo ver aquele filme depois de muitos anos, tá ligado? Você, tipo, caralho, olha isso, mano. A Millennium Falcon. Tanto que, logo em seguida da Millennium Falcon, quem é apresentado é o Harrison Ford, sabe? Eu acho que, tipo, foi só... É uma estratégia de fanservice total. Saca? Não é um... Não, mas prejudica o roteiro, é isso que eu tô falando. Não quer dizer que é bem feito. Nem Star Wars, né, cara? O roteiro de Star Wars nunca foi um roteiro, tipo... mas a questão é, não é porque uma coisa é cagada que você vai continuar cagando, tá ligado? Ah, vamos fazer isso meia boca, porque, tipo, a galera já gosta de uma coisa meia boca. Não é assim que funciona. Star Wars é feito pra vender brinquedo. Padrão tá baixo, vamos continuar baixo mesmo. Star Wars, depois do 5, Star Wars é feito pra vender brinquedo. E eu compro esses Sim, brinquedos. Sim, a gente tá... Mas a questão é a gente tá aqui pra criticar isso, tá ligado? Não é tipo, ah, foda-se, sabe? Senão eu não vou assistir. Olha, eu tenho um Lego do Jar Jar Binks, cara. Só pra você ter ideia do Lego. É porque é Star Wars que a gente vai dar um passo livre. Não, assim, eu tô entendendo. Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim... eu já fui indo assistir o filme na ideia de, tipo... Eu não vou ver um filme de Star Wars que tem um hiper mega roteiro. Porque... Mano, mas não é pedir muito, tá ligado? Aí tá falando de coisa tipo erro infantil de roteiro, sabe? A única coisa que eu acho é, tipo, realmente... É manhã, tipo, de tipo, estudante. A única coisa que eu acho realmente ruim no filme, a gente já até citou isso anteriormente, é o terceiro ato, que eu acho uma coisa horrível, terrível, e eu tenho vontade de chorar. Porque é tipo... Eu não me importo muito o cara, com o terceiro ato. O primeiro ato, os caras vão lá, vão montando o negócio, vão criando o cenário. O segundo ato, você vai tendo a dimensão do problema e tal, e, porra, muito bem distribuído... Te dando muitas informações interessantes e tal, mas chega no terceiro, aí o cara comprime tudo, chuta tudo de uma vez, resolve tudo de um jeito. Porra, que morte merda aquela do Han Solo, cara. Eu não achei tão merda assim. Eu achei meio apressado, assim. Eu acho que, tipo, exatamente. A gente podia ter, tipo, ter mais peso na morte dele. Sem drama nenhum. Aí eu acho que é, tipo... É, questão de edição, um pouquinho... Eu não sei se ele gravou mais, tá ligado? Mas acho que precisava... Era tipo uma outra coisa pra resolver. Tá mas isso é tão J.J. Abrams chegar no terceiro ato, jogar tudo de uma vez e perder a dramaticidade, já deixar aquele clímax sempre ameno, sabe? É, o que tipo, o pessoal zoa, né? Tipo, o filme dele é tipo de gente correndo. E é isso que acontece, né? No último ato. Tipo, ele vai construindo as coisas e no final é tipo, ah, um monte de gente correndo pra lá e pra cá. Aí quando você para, tipo, o Han Solo morreu. 30 segundos depois, gente correndo pra todo lado. Vamos sair daqui que essa porra tá explodindo, sabe? Tipo, não, você é tipo, um dos personagens mais icônicos da história do cinema acabou de morrer. Para, velho. O ator que mais ganhou dinheiro na vida do cinema. É, tipo... Na história do cinema, ele é o ator que mais ganhou dinheiro. Não, que mais deu bilheteria. Na história de Star Wars, que deu mais bilheteria, cara. Ah, é, Star Wars. Eu já ia perguntar, o que o Harrison Ford fez? É, ele só fez 4 Star Wars, 4 Indiana Jones. Blade Runner, que ele não deve ter ganhado. Blade Runner não foi assistido muito no cinema. Não, foi não, virou filme curto depois dos anos. E ele tá quase morrendo, né, o Harrison Ford, por esse filme. Tem um começo do filme que ele dá uma corridinha, eu falo, nossa, ele vai infartar, mano. Ele tá muito velho, cara, muito velho. Um aspecto de velho. Eu acho que ele não consegue nem segurar aquela arma direito. O blaster. É, o blaster dele, ele não consegue. Velho. Sabe uma coisa que eu achei muito estranho ter nesse filme? Que eu não esperava ver? A arma do Chewbacca ser uma besta de novo. Eu achei que eu não ia ver isso, porque eu acho muito ruim mas isso, mas cara. Mas a besta mesmo, acho que só aparece no segundo filme, no episódio 5. No 5 não aparece. Não, ela no 5 aparece... ele já tem uma besta, Já tem uma besta? Ou será que é no sexto? Não, um blaster? Não, eu acho que ele tem uma besta, mas eu não tenho cara, certeza. Cara, se ele tem uma besta, se eu ele tem um blaster... Eu jurava que aquela besta era, tipo, do sexto filme. Do terceiro filme. Cara, no sexto ele já tem. Ele é um cachorro gigante que atira com uma besta que solta laser. Ele é um cachorro, tudo bem. Ele é um cachorro gigante que atira com uma besta que solta laser, cara. É legal se isso é Star Wars. É legal se tem um cachorro, um camarão gigante, é um puta personagem louco. Sim. Falando nisso, o Akbar. Tá de volta? É o... It's a trap! Ele apareceu. O camarão gigante. É, ué. Quando? Na reuniãozinha dos rebeldes. Caralho, mano. Não é rebelde, cara, é resistência. Isso. É, ele aparece. É, ele fala. It's a trap. É o mesmo. Sério? É, não fala it's a trap. É, não, tudo bem. Mas ele fala com aquela vozinha de dele. Nossa senhora, mano. Cara, o filme ele tem muito easter eggzinho, assim. Na hora que o Finn tá ajudando a Rey, por exemplo, pra ajeitar a Millennium Falcon, é o mesmo problema que a Millennium Falcon dá problema. Que ela vai fazer o bypass. É, e tipo, ele pega a bolinha que o Luke treina no Nova Esperança e tal. Uhum. É cheio dessas pequenas coisinhas, assim, o filme. Isso eu achei interessante, porque os easter eggs, eles não são jogados na sua cara. É, mas isso podia ter só isso e o filme ser novo, né? Podia... isso é muito chato, mano. Entendi, podia ter. A Disney não ia fazer isso. O quê? Fazer um filme novo, original? Apostar, tipo, no Star Wars, fazer, tipo, um negócio muito original. Porque foi o que aconteceu no primeiro episódio. Mas na minha cabeça, a Disney não tá... O Mickey Mouse não tá no estúdio com um porrete na mão falando vocês vão fazer o que eu quero, Pior que isso, tem um computador, tipo, analisando estatística. Você tá zoando. É claro, velho. Hoje em dia, tipo, o filme só é feito por estatística. Tá ligado? É, tipo, o caso baseball, era assim, do John Carter. O filme era, tipo... baseado num livro de 100 anos atrás, chamava Princesa de Marte. Aí o pessoal falou assim, é um filme de menino, então não pode ter princesa no título. É, não pode ter Marte porque... Aí mudou, tipo, John Carter de Marte. Mas não pode ter Marte porque Marte não vende. Então virou John Carter. Que a gente ninguém vai assistir, porque, porra, pra que eu vou ser o filme de John Carter, tá ligado? Que esse, quem porra, é John Carter? Entendeu? Saiu de, tipo, de um livro, tipo, famoso... Princesa de Marte pra, tipo, John Carter. John Carter. E o por filme causa de, é tipo, tão de ruim, estatística. Assim. Ele é ruim, mas ele não é tão ruim. Eu acho que, tipo, é ok. Não era mas Star mesmo. Wars tem que se submeter a isso, cara. Star Wars é... Claro, mas Star Wars se submeteu a isso. Você vê o que aconteceu. Cara, Star Wars sempre foi um filme... O que aconteceu? Teve uma bilheteria de pré-estreia menor, cara, que a 10 Mandamentos. E aí, pensa só no seguinte, cara. Star Wars, os Ewoks foram feitos pra vender brinquedo. Ah, não, tudo bem. Isso tipo, aí Star tudo Wars, bem. Não, o que eu quero dizer é que, tipo, desde sempre, pelo fato do George Lucas ter resolvido receber o dinheiro do Star Wars através dos produtos, né, do merchandising Star Wars... uma coisa que ele percebeu foi que, tipo, ele tinha que criar personagens que vendessem brinquedos, né? Então, desde sempre, Star Wars foi um filme que foi... Desde sempre, não. Mas, pelo menos, desde o episódio 5 pra frente, Star Wars foi um negócio feito pra vender coisas, sabe? É por isso que, tipo, o cara tem um esquema de estatística absurdo. O que é que eu vou botar, o que é que eu vou tirar. É verdade. E tal, porra. Star Wars foi praticamente o filme que criou isso. É verdade. Cara, o George Lucas criou a pré-venda. Pensa sobre isso. Tipo, antes de existir... Como é que funcionava a pré-venda? Você ligava lá antes e reservava o ingresso? Não, você ia com... não, pré-venda não de cinema, de brinquedo. Os brinquedos acabaram e aí eles fizeram um esquema de dar as caixas vazias. Tô ligado. Pra quando voltasse os brinquedos da fábrica, você pegava da caixa e pegava o brinquedo pra você depois, cara. Tipo, o cara, uma coisa que eu digo, tipo, ele teve sorte. Eu sempre achei, o George Lucas foi um cara que teve sorte, mas ele sempre foi um cara que soube ganhar dinheiro. E muito. Ele é um businessman. Ele é um diretor. Você acha que ele teve sorte ao... Não, sim, empreendedor, visionário. Ele é um businessman. Não, eu acho mas... que é os dois. Você acha que ele teve mas sorte ele é muito aonde? Mais businessman. Sim. Cara, porque eu ele acho... tem, tipo, a maior franquia da história, tá ligado? Não mais. Entendeu? Não mais. É, vendeu. Como é que o cara vende o próprio filho assim, né, mano? Ele não tem mais... mas tem o dinheiro e tem o nome dele lá. $6 bilhões. Mas ele deve ter se arrependido, deve ser um caminhão de arrependimento esses 6 bilhões aí. Ele falou mal do filme pra caralho. Meu, velho, ele tem, tipo, depois pediu desculpa. Anos, velho. Arrependimento, você tem 6 bilhões na conta. Você tá arrependido do quê? Ele nem vai conseguir gastar tudo isso. Tipo, em milhares de anos ainda vai ter dinheiro dele pros... Tá ligado? Sim. Cara, o negócio de merchandising do Star Wars, eu tava lembrando disso agora, a gente tava falando disso. Olha isso aí, velho, que louco. Tá tendo uma polêmica porque não existe boneca da Rey, né? Tipo, não saiu uma Barbie agora? Da Rey? Não tem nenhum boneco da Rey. Não existe. Não, não existe. O boneco tem. Da Rey? Eu ouvi que tinha lançado que uns foi? Agora. Tem, claro que tem. É Hot Toy da Claro Rey, que tem. Só se for Hot Toys, cara. Porque tanto que o problema que foi tipo, com outras coisas. Com outros produtos. Boneco tem, claro que tem. Procura aí. Eu já vi pra vender, cara. Só se for da Hot Toys, cara. Não. Tipo, os brinquedos, tipo, por exemplo... brinquedos que são convencionais, não existe bonecos da Rey fabricados que não sejam de colecionador. Não. Eu vi. Cara, saiu matéria hoje. Saiu uma matéria... Uma fonte dizendo, mas tipo, não é... É tipo, em certas coisas... Nem vi isso pra vender. Tá ligado? Eu também não, mas tem aqui. Eu vi. Tem até um selinho da Disney, né? Eu vi. É porque, cara, eu fui comprar os brinquedos do Star Wars agora... Depois do filme? Algumas linhas de brinquedos não tinham coisas da Rey. Como, tipo, o banco imobiliário, tá ligado? Entendeu? Cara, o banco imobiliário que não tinha a Rey. Sabe? E isso é uma coisa. Mas brinquedo da Rey tinha. Cara, Eu não várias linhas, inclusive. Várias linhas, cara? Sim. Eu procurei um monte, velho. Com um número menor. Mas tinha. Só se não vendeu aqui no Brasil. Porque vendeu já... que eu vi, cara. Eu vendeu, falando, tá falando aqui que vendeu. É que você chegou tarde pra comprar. Falou que vendeu e que a falta de brinquedo é porque vendeu tudo. Entendeu? Mas é porque foi fabricado em menos escala, então, cara. Porque em São Paulo provavelmente, tem, porque é uma mulher. Fortaleza não tinha. É uma mulher. Hã? Fortaleza não tinha. Eu sei que eu vi um vídeo de uns caras esses dias que eles foram nas lojas ver quantos bonecos sobravam e só tinha fim. Eu achei isso mais escroto. Vocês viram esse vídeo? Sim. Só tinha fim, mano. Mas eu acho que também foi um problema de prensa. Eu acho que o fim tava sendo colocado como protagonista. Mais do que fizeram ela. Mais do que... E eu acho que colocaram mais a venda dele do que ela. E também é uma coisa do filme, tipo... No filme, você chega... Ah, não, tem o boneco da Ray mesmo. Ele é um secundário, tá ligado? Tem o boneco da Ray mesmo. Imagine, um cara que... Ele é vendido como protagonista e no filme ele é secundário. É óbvio que, tipo, a criança vai sair, ela vai, tipo, querer mais o protagonista ou, tipo, um cara que é mais badass. No pôster, quem tá com o sabre é ele, aliás. No pôster, quem tá com o sabre é ele, é o Finn. Sim, que é uma das cenas mais bizarras do filme também, vale pra constar, né? Ela nunca pega no sabre de luz, tipo, em pôster nenhum, eu acho. Não. Ela, no pôster ela tá com aquele pau que ela usa lá. A única coisa que vazou que ela seria um Jedi foi um boneco, inclusive. Sim. É exatamente, foi isso que eu. Foi exatamente isso que eu lembrei. Foi o boneco que vazou, tipo, algumas semanas antes. Foi porque o boneco falava e tal, e tinha isso. Foi aí que eu lembrei do negócio. Falando de vazar, vocês viram que vazou o roteiro? E a galera pegou uma parte de coisa que não tava no filme, mas tava no roteiro? Não. Vazou um roteiro muito antigo. Muito antigo. É questão de 3 anos atrás. Mas esse roteiro que eu vi, ele até dizia umas coisas, tipo, não sei de onde, pra onde que ele vazou, mas ele tinha coisas, tipo, do planeta onde o Luke tá lá no fim, tá ligado? Sim. É antigo esse roteiro? Ah, não. Esse daí é o roteiro, tipo, que eles, tipo, lançaram. Mandaram pra uns críticos e aí vazou. Não vazou porque, tipo, daí é quando eles fazem isso, tipo, o próprio sindicato libera, tá ligado? Isso aí, tipo, faz parte da campanha pra entrar no Oscar ou em todos os prêmios. Eu sei que saiu aí, roteiro. Mas isso daí é, tipo, só descrição do lugar, tipo, a descrição das visões da Rey também. Que, tipo, a cena do R2-D2 com o Luke, eles estão, tipo, na frente de um templo pegando fogo. Outro fanservice fudido. Não, porque a galera fala assim, ah, será que isso é uma visão do futuro, do passado? Aí, tipo, ele esclarece onde ele tá no final, esclarece o país que é o planeta que é destruído no começo, sabe? A mão biônica dele? Aquela cena é um fanservice fudido também. Quê? A cena do Luke Skywalker botando a mão em cima do R2-D2, aquilo ali é um fanservice fudido, e é um dos que eu mais gosto no filme. Tá no trailer, não tá? Nossa, tá no trailer. A mão, né, biônica. Acho essa cena fantástica. Eu gosto muito desse filme no aspecto de que ele é um filme de Star Wars, ele realmente não tem um super roteiro. Eu acho que, por ser Star Wars, ele achava assim muito... Assim como o primeiro Star Wars não tinha, então... Não, o primeiro Star Wars é... Esse é bem melhor. Sim, sem dúvida. Confesso. Não, eu acho que dos filmes... Apesar de ser uma cópia bem melhor, tá ligado? Eu acho que o único... upgrade. Mas é por isso que eu acho, tipo, eles fizeram isso pra, tipo, no próximo eles conseguirem avançar e fazer um filme tipo, que nem Império Contra-Ataca. Império Contra-Ataca, tá que não dá pra copiar, né? É isso que eu não quero. Igual. É isso que eu quero. Mas que Império, o Império nem mas dá pra copiar. Por isso que eu acho que, tipo, a escolha do Rian Johnson é isso. Ele não vai fazer uma coisa igual. Ele, tipo, é um cara de personalidade. Ele tem uma visão. Exatamente. Tem um Kevin Feige aí pra ele também chegar e dizer pra ele o que ele pode e o que ele não pode fazer, né? É, mas se fosse isso, tipo, a gente já teria ouvido coisas assim. Mas assim, eu acho que... E tipo, por exemplo, no Empire Contra-Ataca também tinha o George Lucas por cima falando o que o diretor ia fazer. E no final ele fez o filme que ele queria fazer. O diretor acho que era professor dele, uma parada. Eu acho que ele não disse... Será que ele disse muita coisa pro direção, professor? Tipo, um filme de arte, tá ligado? É. Não é nem... Tipo, um filme de ação, essas porra. E sinceramente, ele fez o melhor filme de Star Wars. Eu acho que deveriam ressuscitar ele pra ele fazer ele o morreu? Episódio 8. Acho que morreu. Ele já era meio velho quando... Velhinho. Agora é foda, né, cara? Eu sinceramente, eu gosto muito desse filme. Eu sei que o Marcos, ele me criticou muito quando eu disse isso, mas eu tenho uma ansiedade muito maior desde o começo pra assistir o Rogue One do que assistir o Star Wars 7. E eu tô realmente mais empolgado com o Rogue One, assim. Não porque eu espero que seja um filme bom, saca? Eu acho que, tipo, o Rogue One vai ser, tipo, um Guardião da Galáxias, tipo, da vida, sabe? Eu não acho tipo, que... um filme, tipo, divertido, bacana, mas, tipo, assim, tu chegou a ver o teaser dele? Não. O teaser que saiu é aquele gravado na Comic Con. E ele tem uma pegada muito soturna, Saca? Ele não tem uma coisa de filme que vai ser engraçado, pelo não, mesmo não, teaser. Não, não, não, não, não, é, não tô falando que vai ser, tipo, na mesma pegada, tô falando que vai ser a mesma coisa, assim, o mesmo conceito de filme, tá ligado? Sabe, não, sabe. Não vai ser, tipo, um filme cheio de piadinha aqui, mas a gente sabe que vai ser. É, mas eu queria muito que o Rogue One fosse... Na verdade, eu tenho uma curiosidade pelo Rogue One. Eu já até sei qual que é a sua curiosidade. Qual é? É o que o Mads Mikkelsen vai fazer? Não. Porque eu tô com essa curiosidade. Não. Oh, tem atores muito bons, eles muito. Pegaram, tá ligado? Uns cara da hora, tá ligado? Que por mim não tava no Rogue One, botava no Star Wars. Né? Cara, eu sei lá, tipo, bicho. O Ben Mendelsohn, ele, tá ligado? O Mads Mikkelsen. Tipo, quem é que vai dirigir agora, hein, depois que o Josh Trank saiu? É, não. O Josh Trank ia dirigir o filme do Han Solo. Ah, era o do Han Solo? Era do Han Solo. Não era o Rogue One, não? Não. Achava que era do Rogue One. Eu nem lembro quem vai dirigir o Rogue One. Um sujeito chamado Gareth Edwards. Ah, é o cara do Godzilla. Ah, é pode ser. Cara do Godzilla? Ah, o Monsters. Exatamente. Olha, isso é um plus. E eu acho isso um plus. Sim, fudido. Com certeza. Sinceramente, eu acho ele um cara foda. Eu acho ele... muito bom. Pelo menos eu gosto de Godzilla, mas acho que Monsters é sensacional. Não, Monsters é... Mano, eu acho que é o melhor filme dele. Mas quem vai dirigir, quem foi anunciado que vai dirigir o terceiro é o Colin Trevor, que é o cara do Jurassic Park. Eles já tem tudo Jurassic prontinho World. Assim? Quê? Pá, todos os diretores, todos os roteiros bonitinho, vamos fazer assim, não, assim, eles só assim. Não, só anunciaram o diretor, né? Ah, tá, mas o cara já tá sabendo o que ele vai fazer. Não, mas então, provavelmente já tem umas... é que hoje não, ontem foi anunciado que foi World. Que vai ser, cara, Jurassic World foi eu outro não vi filme, o filme, mas tipo, cara, Jurassic World é igual Jurassic Park. É igual, cara, é tão igual que eu tive uma sensação horrível, porque eu fui assistir o Jurassic World, né, na estreia dele, e eu assisti o Jurassic Park 1 antes, né, e tipo, os caras disseram que o Jurassic World era pra matar o Lost World e o terceiro filme, né. Uhum. Aí eu, pô, beleza, vou assistir aqui o primeiro e vou mandar ver. Cara, o filme é igual, é a mesma ideia. Bota duas crianças doideiras, será que vão no parque, as duas crianças vão ficar isoladas num canto. Alguns do Jurassic Park é diferente, tem, tá, porra. Nossa, hã? Todos os Jurassic Park são igual, é a mesma premissa. É não, cara. O terceiro no segundo filme, eles tentam fazer o Tiranossauro Rex ou o Godzilla em Nova York. Mas o terceiro também tem as coisas das crianças, as coisas não iam fugir. Eu acho que é tipo, não, é um filme bem diferente do primeiro. Eu bem acho igualzinho. O segundo eu tem acho uma igual. Mina chutando, mas... um Velociraptor, mano. Uhul. Eu vi umas leituras bem interessantes do filme, tá ligado? Se vocês quiserem, depois eu passo. Tu quer Jurassic World? É, Jurassic World. Sobre, tipo, como o Jurassic World é, tipo, um comentário sobre, tipo, a indústria de entretenimento, principalmente de Hollywood. E é muito foda. É que a questão é, tipo, tem todo esse subtexto foda, mas o filme é uma bosta. Obrigado, alguém concorda comigo, valeu, obrigado. Muito mas, obrigado. Mas ninguém aqui na mesa falou que o filme era bom. É, eu nem assisti essa merda não, aí. Não, porque a maioria das pessoas ama Jurassic World, cara. Eu não entendo como essas pessoas. Agora eu tô curioso pra ver esse bem, subtexto bem do fraco, filme, bem quero fraco, ver. Bem fraco. Eu achei fraquíssimo. Assisti, isso aí agora. Não foi tão fraco porque eu assisti muito próximo de Exterminador do Futuro, que é tipo... O Gênesis? Nossa, lixo. Cara, ainda nem assisti. Eu não quero ver, não. Eu ainda nem assisti. Então, perto de Terminador, tipo, é uma, tipo, um belo reboot de franquia. Eu assisti o terceiro, que já é bem ruim, mano. Esse deve ser pior ainda que o terceiro. Nossa, não, é pior. É pior. Cara, é tipo, sabe, tu chegou a assistir o Salvation. Ah, então tu não assistiu o Salvation. Assistiu o quarto? Não. O Salvation. Não. O Salvation, ele tem uma coisa que eu acho muito, muito, muito boa, que é assim: o filme ele começa indo bem. Aí ele chega no final, aí ele. Mas é porque tiraram as bolas do cara, né? Sim. Não, é verdade, era pra ter um final, os caras mudaram o final. Falam assim, não pode ter esse final, que absurdo. John Connor pode morrer. Exatamente. Tá louco. Cara, é aquele, nossa. A questão, se já não era pra ter mais filme, então por que não deixou o final original, caralho? Se foder. Aí mas seja, aí, tipo, e o diretor, ele só tem esse filme e o outro filme, o Safety Not Guaranteed, que é tipo, ah, é um filme ok, assim, não é nada demais. O que é Safety? É Safety Not Guaranteed, que é tipo, é um filme que foi baseado num anúncio que acharam no jornal famoso, que era tipo um cara, tipo, anunciando que tava aceitando gente pra voltar no, que ele tinha inventado uma máquina de voltar no tempo e aceitando, tipo, gente pra ir com ele, pra voltar no eu tempo sei, junto mas com ele. Essa é a coisa legal. Mais genial que eu ouvi. É? O cara, tipo, colocou nos anúncios, tipo, nos classificados do jornal. E tipo, alguém a... respondeu o anúncio? Então, aí o jornalista foi atrás do cara dos anúncios. Aí, tipo, o filme é, tipo, essa jornalista indo disse, tipo, ah, quem é esse louco que colocou um anúncio no jornal que inventou uma máquina de tempo e tá, tipo, pedindo gente pra ir junto com ele, sabe? Ah, irado. Tipo, ah, então é um filme indiezinho, tipo, legalzinho, assim, não é nada demais. Parece ser um filme bem legal. Sabe? Parece um filme que eu ia curtir. Cara, sabe um filme que eu queria assistir agora? Tu falou não isso? Não é Star Wars. Primer. Né? Primer é foda. Reassisti? Primer é foda, mas o segundo filme dele é mais foda. Qual é o segundo? É... Caralho. Não é Color, não sei o que Color. É Stream. Stream. Color Stream, eu acho. É. Não. É quase isso. Ver. Caralho. Eu não assisti o outro. Nossa, esse é muito foda. Muito. O tipo, acho... dos melhores filmes dessa década, tá ligado? Cara, tipo, eu acho isso de Primer, cara. Primer, eu gosto muito, mas é que esse daí é tipo uma pegada tipo, oposta de Primer. Tá ligado? Tu não assistiu o Primer, né? Não. É cara, tu tem que assistir Primer. Se não, acho que eu já estaria falando dele. Vocês estão falando que é um dos melhores filmes da década? Cara, assiste... Upstream Color. Nossa, é Color muito foda. Tem no Netflix, inclusive, se vocês quiserem tem assistir. Tem o quê? Tem no Netflix. Upstream Color? Tem no Netflix? Pelo menos no americano. Alguém vai falar sobre mas ele. Mas eu acho que tem. Eu tenho quase certeza que tem no brasileiro também. Cara, qual é o nome desse filme em português? Não sei. Upstream Color. a viagem de um desejo. Mas é foda o demais. O expresso do desejo do amanhã que renasce. Que tem que ter alguma coisa sobre o filme antigo. Então, tipo, a viagem do tempo... Da cor. Mas, cara, é, tipo, vamos num ponto aqui que eu acho que é um ponto legal da gente discutir. O que vocês acharam dos atores do filme? John Boyega? A primeira coisa que eu falei quando eu saí do cinema... Quer dizer, pela segunda vez, né? Porque antes eu assisti na estreia, mas eu não falei com ninguém porque ninguém tinha assistido. Aí eu reassisti no sábado com a gente, com o pessoal. Eu falei assim, porra, essa mina foi um achado. Sim. Tipo, foi, é o primeiro foi. Filme dela e, ela tipo, é ela tem foda. Um puta carisma, tá ligado? É, tipo, ela é foda uma coisa mesmo. Incrível. Eu acho que gosto do John Boyega, tipo, eu acho ele... Já gostava dele antes, do Attack the Block. Eu acho que ele que carrega bem. Eu acho que abusa um pouco nas piadas, principalmente no primeiro... Eu também achei isso. No primeiro ato do filme. Eu acho que, tipo, toda hora puxam uma piada. Botaram ele pra ser o C3PO. Foi isso pra... Mais ou menos foi a impressão isso. Que eu tive. Botaram ele pra ser o C3PO. Eu acho que, tipo, metade das piadas são legais, as outras eu falo assim, seria muito... outras piadas seriam muito melhores se, tipo, não tivesse as outras mas piadas. Tem uma piada muito foda nesse filme. Qual? Se vocês assistiram Clerks, na hora que ele... que, tipo, mano, na hora que... Ele limpa, ele fala que... Que ele é o cara do saneamento, tipo, só assistiu Clerks, tem uma conversa sobre isso. Ah, isso Clerks. É uma piada? É. Caralho, passou reto. Muito foda, cara. O Oscar Isaac, sou fãzaço dele, ele não faz muito nesse filme, mas ainda bem que ele tá lá, porque ele pode ser útil mais pra frente. Mas ele tem um carisma ali, ele é legal. Tem, faz nada, mas ele é... Sim. Então, eu gosto muito do ator, acho ele, tipo, muito, muito bom. Eu gosto bastante do Kylo Ren, não sei se todo mundo concorda. Então, eu acho... no Kylo Ren, que, tipo, pra mim, ele é... Provavelmente, dessa trilogia, vai ser a melhor coisa. Eu acho já no primeiro filme que ele é a melhor coisa. Eu não é gosto o primeiro, dele. Realmente. Tipo, eu gosto dele porque ele gosto, vai ser tipo, o que o... Do que, ator, e gosto muito do personagem. Ele vai ser o que o Anakin devia ser. Eu acho que ele vai ser. O que ele vai mudar. Não, ele vai ser realmente o primeiro personagem, tipo, com desenvolvimento, assim, com conflito. O, no... e o que o Anakin é devia isso ser, que eu acho. Tá eu acho com, que ele... com conflito. Tá eu acho que ele é um personagem que é muito bom pra se desenvolver. Sim. Mas eu não gostei da apresentação que me foi dada posteriormente como é ao momento não... blaster, sabe? Eu me irrito, de verdade. Isso eu me irrito. Dele ser um adolescente? Eu me irrito. Eu super porque, entendo. Tipo, é o contrabalance teu. Ele é tipo... Sim. Eu acho sensacional. Eu acho sensacional entendo, aquele gosto, sabre dele ser meio mal focado, tá ligado? Eu que adoro o sabre, que é. Eu adoro o sabre dele. E sei lá, isso refletia é a personalidade focado, é dele. É como se o cristal do sabre... Tivesse quebrado, rachado. Tivesse, tipo, sobrecarregado, sabe? Uhum. Tipo, é muito foda do bagulho ser, tipo, construído na raiva mesmo. Eu acho essa construção da personagem muito foda. Eu gosto também. Aí é uma coisa de direção que eu já comentei antes, é que eu acho que, tipo, ele só deveria tirar o capacete na cena do Han Solo. Eu acho que isso, tipo... Isso, eu concordo demais com muito contigo. A força demais. Da cena do Han Solo, tá ligado? Tipo, demais. Eu acho que, tipo, inclusive a cena com a Rey seria muito mais forte, tipo, se a gente não tivesse, tipo, a resposta, tipo, do olhar dele. Sim. Tipo, porque ali ele, tipo, fala, tipo, eu tô perdendo pra ela. Mas isso... Tipo, mas, bom, estaria na dúvida, tá ligado? Se ele tivesse capacete, a gente ficaria na dúvida. Eu tipo, acho... será que ele deixou ela? Será que ele tá... Será que ele tá brincando? Porque ele oferece pra ela, tipo, vir pro meu lado. Uhum. Será que ele, ali ele não estaria seduzindo ela, tá ligado? Eu acho que eu assim... Eu acho que, tipo, daria muito mais força. Essa, eu acho que isso daria muito mais força na hora da morte do Han Solo, mas é que eu acho que, sei lá, deixa ele um cara muito reativo e adolescente mesmo, sabe? É uma coisa que alguém instável faria. Ele não ia... Porque a máscara, ela é algo puramente estético pra ele, né? Sei lá, pra lembrar do vô dele, não sei. Ele não tinha que tirar pra uma, tipo, camponesa qualquer. Mas isso mostra da personalidade dele, ser impulsiva, ser... Sei lá, tá, limítrofe. Nisso eu vou concordar com o André. Isso realmente faz uma representação muito boa mesmo. Dele tirar a máscara e se mostrar. Ele arranca, Apesar de que eu continuo achando o que o Marcos... Mas daria muito mais força mesmo. Ali ele tomando uma posição de muito poder, tá ligado? Uhum. E tipo, ele tira a máscara, tipo, na terceira fala dela. Mas ele tá em muito poder e ele não sabe desse poder ainda, parece. Ele não sabe controlar esse poder, ele não sabe... Não. Mas não é tipo, questão de poder... relação entre pessoas. É, exatamente. Mas ele acho tá que... muito acima... E a questão é, tipo... Ele já fez isso que ele tá fazendo ali, tipo, milhares... A gente já viu ele fazer isso antes. Tirar a máscara? Não. De tentar, tipo, controlar. Tá. Ali ele tá, tipo... interrogando alguém. Uhum. A gente acabou de ver ele, tipo, interrogando a gente viu ele no véio e depois no Paul Dameron, tá ligado? Uhum. Isso daí ele faz, tipo, direto, ele faz sempre. Não tem por que ele tirar a máscara, tipo, pra uma camponesa. Se ele tirasse a máscara depois que ele percebeu que ela tá, tipo, fazendo uma coisa pra ele, tudo bem. Mas é antes. Ela só fala assim, não vou discutir com alguém com máscara. Ele vai e tira a máscara. Tipo, não faz sentido. Mas, cara, ela conseguir cutucar ele. Mas ele... Tipo, naquele momento. Eu acho que ele é um personagem com um adolescente birrão, certo? Eu concordo super com o André quando ele fala que, tipo, faz super sentido ele ser esse cara impulsivo tirando a máscara e botando o tempo inteiro, porque ela é puramente estética e tal. Mas acho... É porque eu queria... Quando eu vi o Kylo Ren nas cenas do trailer, eu tava esperando um personagem... Mas, tipo, não exatamente contido, como o Darth Vader. Mas um cara que tivesse uma presença, como diria o Alan Guinness, evil. Sabe? Tipo, que fosse essa presença maligna, assim. E o momento de redenção dele, né? De ele se encontrar ao seu lado humano, quando ele vê o Han Solo, de tirar a máscara pro Han Solo e você revelar o rosto dele que não tem nada, né? Que é puramente estético. Daria um clímax tão absurdo pra aquela cena que é extremamente corrida, sabe? Que é o último momento onde o filho se apresenta de fato como filho, né? Porque até o modo dele de se mostrar na cena é muito, como é que se diz? Muito humano, mais do que em qualquer outro momento dele ali no filme, uhum. Né? E, tipo, ele tirar a máscara, se revelar como homem e dizer assim, agora eu sou o Kylo Ren, matei meu pai, foda-se. Sabe uma coisa que eu acho que, sei lá, faz sentido dele ser um cara... Dele mostrar a cara assim, dele não se... Eu acho que ele não se acha em nenhum momento um cara poderoso porque ele... Parece que o Snoke joga muito ele pra baixo também, tá ligado? Não, mas... Tem aquele General Husk... Mas é a construção total. Isso, tá ligado? Tipo, é aquele moleque tipo que apanha do pai em casa, mas chega na escola e ele é o valentão. Sabe? Sim. Tipo, não importa o quanto ele apanha em casa. Tipo, na escola ele, tipo, vai bater em todo mundo. E o Valentão ou, tipo, é super provocável. O cara que apanha os amigos e, tipo, pega um moleque mais novo e bate nele. Sabe? Cara, o bagulho... Tipo, agora a questão é, tipo, ela, tipo, não tem por que ele tirar pra ela naquele momento. Acho que ele tira pra qualquer um, mano. Se o Stormtrooper zoar ele... A gente não viu ele tirando antes. A gente viu ele fazendo a mesma coisa e não tira. E o Paul ainda, tipo, tira com a cara dele, tá ligado? O Paul faz piada com ele e ele não tira. Esse que é o negócio. Outro bagulho que eu queria comentar aqui, falando dos personagens, né? Vamos falar aqui sobre a coisa que, sinceramente, eu considero a pior coisa do filme. Ah. E a pior coisa que será dessa saga. É o General Husk? Não. Eu não entendi ele ali. O que aquele cara é? O Snoke, cara. O Snoke não, é a coisa que... Não, acho que ele vai ser bom. Não. Ele não foi construído, cara, ainda. Por que, caralho, se faz um vilão com Andy Serkis? Cara, Andy Serkis, você não precisa... O Andy Serkis, ele podia usar maquiagem. Por que ele precisa usar aquela porra daquelas mock-up? É que os caras... Cara, vilão Efeito 3D... ruim. Vilão Efeito. 3D... Vilão... Cara, ele vai ser o vilão da série, tá ligado? Ele vai ser o Palpatine da série. Por que, caralho, ele vai ser 3D, cara? Isso é horrível. Isso é horrível. Não sei. Eu acho que eu cometei o mesmo erro que o George Lucas fez no outro. Exatamente. E eu acho que, assim, ele podia até aparecer, mas ele aparece muito nesse filme. Ele aparece acho bastante. Que tinha que ter de uma forma estranha. Dele, tá ligado? Toda hora, tipo, vamos lá ver o que ele acha. Vamos ver lá o que ele acha. Mas, tipo, aí ficam os dois irmãos brigando, tá ligado? Tipo, ele fez isso. Não, mas é sua culpa, Tipo, não, uma cena. Cara, se tiver só aquela cena que ele aparece no começo, naquele bagulho 3D, tá ligado? Naquele holograma foda. É, tipo, porra, você devia isso, ter pego... Aquele holograma é foda, a primeira vez você vê. A boa, tipo, do outro filme, tá ligado? Que era, tipo, o Palpatine aparece apareceu uma vez lá como a cabeçona, tá ligado? Tipo, sim. Com o Mágico de Oz, foda-se. É o Zordon. Sabe? Mas é foda, cara, porque eu acho que, assim, o Andy Serkis é... quem foi que... Eu não lembro. Eu escutei isso, acho que foi no Nerdcast. É. Tipo... Que o Andy Serkis, ele deve ter alergia à maquiagem. Ele deve ter alguma coisa. Ou os caras, tipo, quando contratam... Obrigado, Tripé. Ou os caras, quando contratam ele, tipo, não querem jogar dinheiro fora. Ah, já que a gente tá contratando o Andy Serkis, a gente tem que tacar mocap nele, na cara não, dele. É porque... Tipo, é muito mais barato, né? Você contratar uma equipe inteira pra fazer efeito especial do que, tipo, contratar uma maquiadora. Ou, tipo, o cachê do... O cachê dele é bem diferente. Ele não vai ter que passar por 12... Não, será que... Tipo, uma empresa inteira pra fazer essa... Tipo, a captura de movimento e depois a pós-produção disso... É mais caro. E muito mais caro do que, tipo, o cachê dele, porra. Mas, tipo, pensa... Você contratou ele e ainda pagou essa galera. Mas é que essas coisas sempre envolvem uns problemas de produção. Tipo, o cara tem que passar 12 horas se maquiando e poder gravar 10 minutos, tá ligado? Não sei se isso encarece muito a produção. Essas maquiagens muito complexas. Mas, pô, fizeram a Capitã Phasma, velho. A Gwendolyn lá. Ah, mas ela é só uma armadura. Não, ela vai ser o novo Boba Fett. Pode escrever o que eu tô falando. Eu achei ela muito escrota nesse filme. É bom melhorarem ela. Ela vai ser o novo Boba Fett. Dá muito mais trabalho ele botar aquela roupa, preparar toda aquela, tipo, computação, as câmeras, tipo, em todos os lados. Isso dá muito mais trabalho, cara, do que fazer maquiagem, sem velho. Contar a quantidade de vezes. Dá muito mais trabalho, só que é, tipo, cara, só que é um trabalho que... Você já viu, tipo, o making of, tipo, dos caras preparando o set pra essas coisas? Tipo, é um absurdo, tá ligado? Tem, tipo, 50 mil câmeras no lugar. E, cara, e outra coisa, o cara, depois que ele faz lá a coisa toda de atuar e tal... Sabe o que é que ele tem que ficar fazendo? Ele tem que passar horas parado, se mexendo, mexendo o rosto, mexendo o corpo, para os caras conseguirem fazer a data de movimento do personagem e não perder, né? Porque os caras têm que carregar tudo isso ainda. Então não é só ele não só vai lá e atuar e sair fora, não, ele ainda vai ficar um tempão se mexendo para os caras ficarem capturando isso, para tentarem fazer a coisa ficar mais real possível. Ah, se ele ficasse 10 horas na mesa de maquiagem, ia ser, enfim... Sei lá. Cara, vilão 3D, velho. Vilão 3D. Isso é uma coisa que não... É uma coisa que eu achei inadmissível. Além de tudo, tipo, era um vilão 3D em um holograma gigante, tipo... É, sei lá. Esse filme, ele apela tanto pros efeitos práticos. É uma coisa que o filme até gosta de... Serviu na divulgação do filme, sim, né? Sim. E, sei lá, acho que podia ter sido feito efeito prático também, ou maquiagem, esse filme. Poderia. Não, com certeza, cara. Eu acho que... Mas eu acho não, eu não gosto do design do personagem, tá ligado? Esse que é o problema. Acho que mais do que tudo é, tipo... Porra, é um... Mas você perdeu tanto tempo fazer, com tanto negro, você faz um personagem desse, assim, sabe? O dele eu não gosto, mas o da Lupita eu gosto. Aquela mascanata. Então, é mascanata, mais... né? Canata, é. Eu acho, tipo, já mais o dela eu gosto. Inclusive, tipo... Tinha uma cena dela usando a força. É, né? Essa cena que eu tava falando naquela hora, que ela destrói tudo. Ela, quer dizer, chega um ataque e ela sai destruindo tudo. É, que eles estão no túnel e ela derruba. É, que ela até mas fala... Mas isso que, tipo, várias coisas foram mudadas no... Puta, tipo, quero... Do roteiro de gravação pra na edição. Ela é o Yoda laranja, né, cara? Não sei se ela é o Yoda laranja. Ela é o Yoda laranja? Ela não é tão... Ela não, só não é o Yoda laranja porque ela não é filha da puta que nem o Yoda, né? Porque o Yoda é um cuzão porque do caralho no quinto Yoda filme. O Yoda é muito mais foda. Ele vai lá e fica tirando sarro, fica brincando com o R2-D2, velho. É muito mais foda. A coisa mais legal do Yoda, bicho, é ele chegar pra ti, subir nas tuas costas e assim, vai. Será? Será que foi o isolamento em Dagobah que deixou ele assim? Porque ele não era assim, né? Deixa mais puto com a trilogia nova. Que o Yoda, tipo, é um bosta. É um velho chato. É um velho que fica falando, tipo... Não, ele é o velho 3D. Ele é o velho 3D também. Tipo, não, o Yoda é zoão, tá ligado? Tipo, isso, por isso que ele é, tipo, o cara eu mais foda do universo. Eu acho que o Yoda fala o contrário de propósito. É claro que com ele fala. O Luke, com o Luke. Acho que ele fala mesmo. Ele devia falar normal na trilogia, na prequel. Tá ligado? Ele é, tipo, o cara que se faz de bobo, tipo, é, sabe? É, tipo, o menor ser, o ser mais frágil do universo se fazendo de bobo, só que não, no final, tipo, ele é o cara mais sábio de tudo, sabe? Que eu acho muito irado ele, no começo do quinto episódio lá, quando ele aparece a primeira vez, que ele fica, tipo... Aloprando o Luke. Ah, você tá procurando o Yoda? Yoda! É foda, cara. Sobe num... É muito engraçado essa parte do filme, cara. Sei lá. Não, velho. Porra, o Yoda é foda. Cara... Sabe, ele não é tipo um velho sábio. Não, não, ele é não, um ele, doido. Ele não é tipo, tipo ele é... o Doku, o mestre de Libra, tipo, tá ele... ligado? Não é. É. É. Não, tipo, ele é um cara que, tipo, que ele vê um mundo diferente, então ele não precisa seguir as regras, tá ligado? E ele vai provocar as pessoas, é isso que ele faz com o Luke. É. Tipo, ele provoca o Luke. Eu acho... Humorista ele. Eu não acho... é tipo um velho sentado num conselho lá, tipo... Ele é um Muppet. Ele é um Muppet, literalmente. Cara, eu sinceramente... Ele é o Caco com 800 anos. Ele é o Caco foda. Ele é o Caco com 800 anos, cara. O Yoda é meu personagem preferido de Star Wars, cara. De longe. Eu acho que o meu é R2, porque nessa hora que ele tá chegando em Dagobah, na hora que o bicho come ele... Ah, não, você cara com o R2 dessa vez, né? Nesse filme? É claro, velho. Por quê? Nossa, a hora que ele é arremessado, cresceu... Uou! É a melhor cena do Star Wars, cara. Não, no novo. Ele tá falando do 7. Ah, no novo? Por que você acha que cagaram ele no 7? Porque ele tem a resposta do negócio e espera todo mundo se fuder pra falar assim... Mas ele sempre foi meio cuzão, meio de personalidade filha da puta. Não, não, não, não. Uma coisa é ser cuzão, outra coisa é vou ficar dormindo. É vou deixar nego no É porque o R2-D2 nesse time ele também é um Jedi, porque os Jedi precisam meditar. Aí o R2-D2 passou o filme todo meditando. Essa é a nossa teoria. Ele é o grande mestre Jedi. Se você... A gente tem um outro podcast e a gente fez comentário dos filmes antigos. E a gente joga essa teoria, que na verdade ele é o Jedi foda. Ele é o Jedi foda. Cara, ele que resolve os problemas. Para pensar que o R2-D2, ele tá com o Obi-Wan Kenobi aí há um tempão, tá ligado? Ou seja, treinado pelo Obi-Wan. É, ele foi treinado pelo mentiroso, né? E aí, tipo, ele tá lá e tal, tá, o Obi-Wan, só de boa, passou todos os ensinamentos ali pro grande pinico espacial, que é o R2-D2. E, mano, ele é o melhor personagem do filme e ele não fala nada, ele faz... E ainda entende binário e sotaques de binário. Isso eu acho a melhor coisa do Star Wars. Como é que os bichos binários têm sotaque, cara? Ah, aquela porta ali, você não entende nada do que ela falou, devia ser mineira. Mas enfim. Você não devia falar desse tipo de gente, hein? Mas eu gosto muito, falando já que a gente tá falando de droid, astrodroid, eu gostei muito do BB-8, cara. Desde a primeira cena do filme, dos cara, trailers, ele é um já... é um dos melhores personagens do filme, é uma das melhores coisas desse filme. Quem bolou aquilo, puta, deve ter sido bem remunerado. Da Rey com o Finn, com o direção na nave, que se ele consertar, ele faz, tipo, mostra o dedo com a chama dele. Que ele dá o ok. Cara, eu sinceramente, eu vou dizer uma coisa. Eu achava que eu ia achar o BB-8 uma merda. Eu também, tava com preconceito é da porra. Tá, tipo, é só, tipo, ah, o R2-D2 bola. Exatamente, a gente precisa de um novo robô. Mas aquela bola é o único droid que faz sentido andar naquele deserto, cara. Eu não sei se ele andaria bem, na verdade, mas parece que sim. Mas, e o mais legal é ele ser prático, cara. Fizeram até um droid daquele jeito prático, por que não fizeram um vilão prático, cara? Não de é efeito o que eu tô verdade, falando, mano. Cara! É verdade. Cara, é tipo, o que eu acho foda do droid... Cara, você viu o brinquedo dele? Sensacional, que custou R$2.000. Cara, eu fiquei tipo, meu irmão, se eu não tivesse que comprar tantas coisas na minha vida... Ah, se eu não tivesse que comprar vida, aluguel, comida, essas coisas... Cara, eu não vejo muita utilidade nessas coisas. Nenhuma! Nenhuma! Eu acho muito mais foda o Yoda de 10 conto, que tipo, interage com as pessoas. Você deixa na porta da sua casa e ele tipo, interage com as pessoas. Ele canta musiquinha de Natal. Como é que é esse Yoda? Caralho, que foda! É, não, sim, exatamente. Você programa ele, ele tipo tem, tipo, sei lá, mais de 100 frases que ele pode falar. E é um robôzão que fala coisas. Ligado. É? É um robô que fala coisas. É um robôzão, exatamente. Não é porque é o Yoda, né? Entendeu? Muito foda, entendeu? Mas, caralho, que foda. Sabe, acho legal se ele fosse um robô funcional, aí seria foda. É legal só pela tecnologia dele. Em casa também, sim. Né? Nossa, é que nem aquele robô do Gugu que levava bebida pra você, vocês não lembram disso? Mas esse BB-8 da Isferal, que é esse do celular, ele tem sistema de sensor, ele mapeia. Então, se você botar ele em modo patrão... Não sei se deve funcionando esse sensor, né? Não funciona muito bem, não. Eu vi, cara. Ele fica batendo na parede reto. Não, eu vi os testes. Não, é, eles... O teste é animal, cara. Os caras botam em patrol, o bicho demora um tempinho assim pra pegar os espaços da casa, depois ele começa a andar e ele não bate em nenhum lugar, cara. Inclusive, um dos testes que eu vi é em cima de uma mesa. Ele reconhece a quina da mesa pra não cair. O que eu vi era a versão de teste, então, porque ele se tacava, se morria. Não, é porque tem dois. Eu vi da Sphero que controla por Android, por celular, foda-se. Mas é foda, cara. Mas e aí, galera, o que você... No final... Não, tem mais um bagulho ainda, as teorias do filme. Que a galera gostou de fazer teoria pra esse filme, né, mano? A teoria que eu mais gosto, já disse qual é. Qual que é? A que o Kylo Ren, na realidade, ele tá indo pro lado negro da força pra poder controlar os dois lados eu junto com a Rey. Muito que ele vai ser o Jedi cinza. Isso é muito ruim. Cara, isso daí eu não gosto muito não. Tem uma que eu gosto bastante, mas eu acho meio ruim, que é do Snoke ser o... O Darth Plagueis. Mas eu acho que não... É a pior... É a pior. Por quê? Porque você volta com midichlorians. É verdade, você volta muito com midichlorians. Por isso que, tipo, essa tipo, é a única... Que totalmente descartada, porque eles não vão voltar com midichlorians. E pra voltar com esse cara, tem que voltar a tocar na trilogia nova e tocar em midichlorians. Eles não vão fazer isso. Mas eu acho que nenhum desses personagens são gente nova. É gente, tipo, perdão, nova não. É gente do universo expandido ou canon ou qualquer coisa. Eu acho que são só personagens novos. Eu acho que é, tipo, já tem tanta história do universo expandido, que é óbvio que, tipo, ah, isso aqui vai parecer com isso. Mara Jade, hein, galera? Entendeu? Isso é que vai aparecer com isso. Maravilha. Mas o que eu espero, eu acho que, tipo, pros próximos filmes, é que a Rey não seja filha de ninguém. É, isso que eu ia falar. Eu acho que a Rey não vai ser filha de ninguém. Ela não eu tem que ser filha que de ninguém, cara. Sei lá, ela neta do Vader. Provavelmente vai ser filha de alguém. De quem, não, mano? Que ela tenha uma família, tudo bem. Não, ela não seja filha, tipo, de ninguém. Vai ser Skywalker, porque todos os Star Wars são sobre a família Skywalker, cara. Inclusive as coisas do universo expandido. A minha dúvida, esse filme para no 9 ou vai ter Star Wars X? Quero muito ver Star Wars X. Mas esse filme tem uns, cara. Mas essa história vai se fechar no 9. Não, eu tô ligado, mas o que eu quero dizer... mas o que eu quero dizer, cara, é que todos os Star Wars, as histórias envolvidas, o vilão é Skywalker... O Han Solo morreu, velho. Acho que, tipo, o velho jeito morreu. Cara, eles mataram o Han Solo por um belo motivo. Dinheiro. O senhor Harrison Ford não aguenta mais. Né? Ele quebrou a bacia, não foi na gravação? É, ele não quebrou a perna. Ele quebrou a bacia na gravação. Não, que pesado. Ele caiu, tipo, ele prendeu a perna numa porta e, tipo. Tanto naquela que, cena de corrida lá, aposto. O Harrison Ford ia ser morto. É sério isso. Isso aí, tipo, já foi dado em entrevista e tal. Que a ideia era que o Harrison Ford ia. O Han Solo ia morrer no próximo filme, no nono. No oitavo, perdão. Alguém ia morrer nesse. Provavelmente. Eu não sei. Porque sempre tem a morte do mestre, né? Diferentes. Eu ouvi coisas diferentes do roteirista. Eu vi o J.J. Abrams dando entrevista falando sobre isso. Eu acho que tá bom, então. Que mas a história é que... tipo, o roteirista, tipo, convenceu todo mundo que era pra morrer nesse. Não, tem que matar logo o Han Solo, velho, que o Harrison Ford tá velho. Não tinha mais o que fazer. Não, eu acho que, tipo, o personagem não tinha mais pra onde ir. A gente tem a Rey já, cara. Entendeu? A Rey é a substituta dele e de mais alguns ainda. Servem como vários. Os três principais. Ela é Han Solo, Chewbacca... E Leia. Luke. Eu vou achar muito irado o próximo filme se ela for... O Chewbacca for o companion dela, cara. Isso ia ser irado. Isso eu vou achar irado. Do caralho. Sério. Ia ser da hora. O Chewbacca da hora de se continuar. Vamos falar do filme final mesmo. Eu achei muito ruim terminar com aquela porra daquela cena, daquela troca de olhar. Tipo assim... Não, aquela câmera girando também, viu? Não, mas isso é só tipo a cereja no topo. Ou você termina com ela saindo, com a nave indo encontrar o Luke, sem mostrar o Luke, parte com as estrelas, termina o filme. Uhum. Ou você faz ela chegar lá e conversa com o filho da puta, tá ligado? Você não conversa, tipo, termina no meio da cena. É um final Senhor dos Anéis, cara. Senhor dos Anéis terminou assim. Então, mas tipo, não precisava, qual tá ligado? Senhor dos Anéis? O segundo, principalmente. Ou o primeiro. Qual que o cara termina no barco, assim, o que morreu? É o primeiro. Tipo, o Boromir, sei lá. Ninguém gostou do final, né? Tipo, não. Nossa, acho, tipo, sério? Adorei aquele final. Seria muito melhor... Ninguém gostou desse final. Se, tipo, se a gente tivesse, tipo, o insert do Luke em algum momento, tipo... Sabe? Tipo, no final... Mas só aparecer ele, assim... Ele aparecia lá e, tipo, mas termina com a Rey, tipo, sentando no negócio, na Millennium Falcon e indo para as estrelas. Não tem porquê ela... A gente tem a cena dela chegando lá, descendo, subindo as escadinhas, chegando lá, fica se encontrando e ele vira com... Não tem porquê. Você resolvia a cena com mostrando um insert dele na porra do negócio. E não tem coisa mais brega do que aquela próximo... porra daquela câmera girando, cara. Sim. Nossa, que coisa brega. Aí o próximo filme começa com ela chegando na porra da ilha. É. Como é que vai começar o próximo filme agora? Eu acho que, tipo, outra coisa. Tipo, o moleque tá em coma lá, velho. O Finn tá em coma. Tipo, vai se foder. É. Que desculpinha, tipo, fajuta pra separar eles no próximo filme. É muito ruim. Me lembrou, tipo o Neo e o Agent Smith, tipo, deitado, desmaiado lá, tipo, no final do Matrix Reloaded, que é uma bosta. Não, Matrix Reloaded não é uma bosta, é uma merda. Não. Eu gosto de Matrix Reloaded, mas aquele final é uma bosta. Uma bosta é o terceiro. É o 2? É. Que termina com os dois, um do lado da cama do outro, assim. Os dois desmaiados. Eu não me lembro do final desse filme. Não, é que não é o Agent Smith. Ele tá no corpo de um humano. É, o Agente Smith no corpo do Hulk, ele consegue sair da Matrix. Ele consegue entrar no corpo de um homem. Isso acontece no segundo Matrix? Eu não me lembro desse filme. Sim, eu só me lembro do primeiro e do terceiro. Ele começa a dominar todo mundo na Matrix. Aí uma das pessoas que ele domina é um cara que, tipo, tava dentro da Matrix, mas, tipo... conectado. Tava... é, conectado. E aí desconectou, ele ainda tá no cara. Aí desconectou. Olha que louco. Que ele engana o cara do... o programador, ele engana o programador pra conseguir sair. Cara, eu acho horrível o Reloaded. A cena antes Revelation. Seja ruim. Faz muito tempo que eu não assisto Matrix, Neo, cara. Eu odiava. Mal, eu não gosto. Mas... não, eu gosto. Eu não gosto do... é que, tipo, pra mim hoje já faz sentido. Eu não gosto. E, tipo... agora... no final aí, o que vocês acham? Além, não, só mais uma coisa. É ridículo, é ridículo a porra da nave descer, todo mundo desce na nave e a princesa Leia vai lá e abraça a Rey no abraço Chewbacca. É ridículo, não faz sentido nenhum concordo, ela abraçar concordo, a porra concordo. Da Rey. Ela nem conhece a porra da mina, velho. É, filha por que você tá, tipo, abraçando? Fanservice também. Sabe uma coisa que me deixou um pouquinho... Só um minuto, isso é fanservice também, que foi, tipo... é como se fosse... não faz sentido nenhum. O bagulho dessa cena é mais ou menos assim, é tipo... a Carrie Fisher abraçando a Daisy Ridley. É a Carrie Fisher abraçando a Daisy Ridley dizendo assim, tipo, ó, estou passando... sim. O manto pra você agora. Basicamente é isso. Mas aí você sacrifica o personagem. Ah. Só eu que achei estranho quando a Leia é chamada de Lara Gunna no começo do filme. Porque não. Pra mim era Leia. Não, tudo bem, é que isso é o nome dela. Ela foi criada pelo... como é que é o nome dele? Alguma coisa Organa. Pelo Senador Organa. Senador Organa. Pelo Senador Organa. Além de, tipo, aí é o problema da Carrie Fisher. Eu acho que ela não me convence como general da Leia. Ela é... nossa, ela não tem cara de general mesmo. Não, ela, não, é muito tipo, ruim, cara. Presença, ela é muito tá ruim, cara. Tipo, você vê ela mandando as coisas e você fala assim, puta, se eu tivesse nesse lugar aí, eu não obedecia nem foder nessa mina aí. Ei, mas ela tá não, com... não por ser mina, mas porque ela não passa ela a credibilidade. Mas, ela, ela teve novos penteados nesse filme, cara. Ela não usa mais o penteado headphone, né, cara? É, mas ela não ganhou da Natalie Portman ainda, então... é. Isso é verdade. A Natalie Portman na pré... vocês acham na ela pior? Não, ela é a Bjork, cara. Ela é a Bjork, né? Ela tem mais penteados. Ah, tá. Mais roupa. Ela é a Bjork, cara. Maquiagem. Achei que você ia falar que ela era uma atriz pior do que a... Não. Ela só tá num papel ruim. Cara, pra mim, a Natalie Portman só é... ela só é, de fato, uma atriz bem medíocre, no sentido mediano, entenda? Naquele filme do Thor. Mas, em geral, a... não, eu acho que ela tem um monte de filme que ela é bem mediana, porque os personagens são medianos, mas quando o personagem dá um pouquinho mais pra ela, ela consegue cair. Eu acho ela uma puta atriz, né, cara? Who are you? I'm no one. O que tu achou aí? Eu gostei do filme. Eu não tenho tantos problemas quanto vocês, vocês têm. Principalmente o André, que não gostou do filme. Não é que eu não gostei, é que, de novo, eu acho... eu realmente não ligo pro Kylo Ren mostrar o rosto naquela cena. O filme não é que ele é ruim, ele tem coisas ótimas. Ele já falou aqui que o Kylo Ren é sensacional, e basicamente isso. E a Rey é muito boa também. Tem eu personagens é uma, incríveis, eu mas... eu acho que a primeira perseguição da Millennium Falcon é muito boa. Não, e eu é, não gosto não, é, dessa cena. É, achei, sim, realmente. Legal. Cara, principalmente porque você tava cinematograficamente na Millennium, melhorou Falcon, muito. Você tava na Millennium Falcon voando mesmo e fazendo acrobacias. E é uma parada meio... não, e tipo, serve pra mostrar tipo, os dois personagens também, tá ligado? Sim. Tipo, ah, vamos parar a história pra uh-huh. tipo, ter uma cena. Não, tá ligado? Tá continuando com a história. Não, e tem uma câmera muito louca, meio Gaspar Noé, vai virando as coisas loucas, enfim. Cara, eu gostei pra caralho do filme, eu tenho meus problemas. Eu não gostei pra caralho, mas eu saí do cinema gostando bastante, assim, é que veio com um backlash muito foda, assim, depois eu comecei a me perguntar, a pensar coisas e... é, eu acho que é tipo um filme, pra mim, é um filme com muitos problemas, mas consegue restaurar, tipo, a magia de Star Wars, que pra mim, tipo, era o que esse filme precisava fazer. É, mas ultimamente, assim, eu fico feliz desse filme ser o filme de maior bilheteria do mundo, assim, é bem melhor que Titanic. eu não sei se é melhor que Titanic, mas eu acho... eu não sei, mas... mas eu acho que, sendo muito, muito, muito, muito sincero, eu curti pra caralho o filme, eu saí do filme feliz, saca? Eu senti que, tipo, eu assisti um filme do Star Wars, sabe? Não, não foi assim... porque, cara, eu tenho uma relação com Star Wars muito antiga, certo? Muito antiga mesmo. O Star Wars foi o primeiro filme que eu assisti legendado na minha vida, pausando, eu tinha 6 anos de idade, tá ligado? Diferentão. Não é questão de ser diferentão, não. Pergunta qual foi o primeiro livro que ele leu. Qual foi o primeiro livro que você leu? Moby Dick. Não foi a versão então, pra criança, tá? Vambora. Mas é tipo, eu curtia pra caralho e tal, e... Porra, quando eu assisti Ameaça Fantasma, quando eu era moleque, cara, eu lembro de eu chegar pro meu pai, olhar pra ele e dizer assim, pai, que merda foi essa que eu assisti? Saca? Tipo, eu era criança, eu já tinha achado ruim, assim. Apesar de que, até hoje, eu tenho um certo carinho por Vingança do Sith. Nossa. Mas, eu vou ser sincero, assim, cara. Eu acho que o filme, ele dá exatamente o que ele propõe dar. E dá bem. Você diz isso, tipo... Hã? O sétimo. Você tá chamando esse filme de vagabundo, então? Não, não tô chamando de vagabundo, não, cara. Eu acho ele que ele restaura tipo... uma coisa que Star Wars tinha perdido. Exatamente. Exatamente. É isso, tá? Fiz uma piada, desculpa. Eu acho que o filme ficou. Eu acho que como Star Wars, ele é um filme sensacional. Como filme? Não. Mas como Star Wars, ele é sensacional. E eu fiquei muito feliz de ver esse filme. Realmente me resgatou muita coisa boa. Ah, ele resgata, você vê o sol lá em Jakku e você fala, ah, parece Tatooine. Realmente. Você vê o planeta de Jakku e fala, nossa, hot. Off. Floresta, Endor, lua de Endor. Realmente. Falta só Dagobah agora. Que é aquele planeta da Maskanata. Eu gostei do filme, cara. E tu, Elton, cara, o que tu achou? Acabei de falar que eu gostei do filme. É, mas você foi tão resumido, né? Todo mundo... Ah, que vocês não calam a boca, vocês falando na minha frente. Eu... Oh! Que um abraço. Eu não sou... Ele é japonês bem educado. Eu sou sabe mal educado falar. Igual vocês, que tipo, fiquem interrompendo os outros. Entendeu? Entendi. Se eu começar a fazer isso, vocês vão me encher o saco. Entendi. Então faz seu bloco aí, caralho. Vai lá, em vez cara. De discutir com a não gente, porra. Não faça as coisas. Não faça as coisas. Quer falar sozinho, vai lá. Fala sozinho, né? Aqui é pra discutir, pra falar aqui bosta. Aqui é basicamente vocês falam sozinho. Pra tirar sarro um do outro, caralho. Não tiro. Seu japonês. Eu sou bem educado. Seu japonês. Falou. É isso, então. Semana que vem provavelmente começa já caminho para o Oscar. Isso. Sim. Segundo, os filmes serão Mad Max e... Provavelmente. The Martian. A gente vai fazer dois por episódio. Perdido em Marte e Mad Max, né? Exatamente. São Fúria sobre rodas, sei lá como é o meu filme. Fúria sobre Fúria. Não sei também. Mad Max é... Estrada da Fúria. Estrada da Fúria. É Estrada da Fúria. Fúria sobre rodas. Fúria sobre rodas é, deve ser algum filme do Jason Statham. Ah, é o filme? Não. Fúria sobre rodas é um filme com Jason Statham. Não. Eu acho que eu já assisti esse filme. É o das motos. É, não é com Jason Statham, é o Velozes e Furiosos com motos. Com motos. Eu já assisti esse filme, é muito ruim. Ele sobe em cima do trem com moto. Ah, tá. Bom, e é isso aí, galera. Boa noite, qualquer boa tarde, coisa, bom curte dia. Curte lá no Facebook. Curte lá a página que o Rafael vai fazer pra nós. Manda okay. Nudes. Nudes no Snapchat. Manda. Beleza? Nudes que o Elton responde e, pro nudes dele. E dá like na gente aí, no Tinder. Exatamente. Se você tiver um estabelecimento queira que a gente grave aí pra comer de graça, só avisar. A gente vai comer de graça. Vai comer pra caralho. Geladinho. Ah. Falou. Falou. Falou.